Alô, alô. É, aqui tem, quem tá falando é o Lucas. Eu, o Marcelo tá aqui também. Sou eu, ó. Ele acabou de abrir uma latinha de sardinha aqui, que ele tá com muita fome. Sim, água tônica, na real. É, na hora que bate a vontade, é bom não resistir, né? Porque vontade reprimida vira todo tipo de sentimento maquiavélico. Vira psicopata. Vira psicopatia, vira uns negócios feios. E a gente passa essa vida inteira, Marcelão, tentando fugir, desviar de coisa feia, né? Exato. E aí vai ter uma hora que você vai estar fazendo a coisa feia. É mesmo? Inevitavelmente? Ah, não tudo é inevitável. Muitas coisas são inevitáveis. Tipo o sucesso. Tipo o sucesso. O que mais é inevitável? Eu acho que quando a gente entra numa vibe de falar assim, não vou fazer isso. Mas um dia você vai lá e faz, que nem... Por exemplo, nunca... Que nem fazer exame de toque. Eu nunca achei que ninguém ia enfiar o dedo no meu cu tão cedo. E de forma tão profissional, né, Marcelo? Arrebentou. De forma tão elegante. Foi. E eu procurei de novo, logo em seguida, tá ligado? Não, pera aí. Não é possível que você é tão bom. E aí foi, e era bom mesmo. Foi, mano. Ainda bem que o pano cobre. O pano cobre tudo. Você faz isso de graça. Um salve pro plano de saúde do Marcelo aí, que cobriu duas dedadas no cu dele num período de menos de 24 horas, né? Exato. E eu queria a terceira, mas aí já tava difícil de arranjar um agendamento. Aí o plano falou, não, aí a partir da terceira tem que pagar a parte, porque aí já é considerado safadeza. Não, já não é mais caso de saúde, mano. Você fala assim, mano, eu não tô certo ainda de que o negócio tá... É, eu ainda tô com dúvida. Tipo assim, pô, uma terceira opinião, né, porque... É muito mais difícil três pessoas terem a mesma opinião do que só duas. Duas pessoas. Exato, pra... quanto mais. Tá rolando melhor. Um complô. Bonnie e Clyde era uma dupla, né? E eles eram bem criminosos. Bem fechado. Uhum. Entre dois. Fechadão. Louco isso, né? Porque um casal criminoso não me parece uma coisa que vai dar certo. Que casal já briga muito normalmente, né? Sozinhos. Então deve ser difícil. Tipo assim, porque na primeira que você vacilar. Quem é essa vagabunda que você tá conversando? Vou contar todos os seus crimes, vou te entregar na delegacia. Por isso, rapaziada, se for fazer uma dupla criminosa. Evita a afetividade, tá? Tenta manter mais o lado profissional. Profissionalidade, né? É. Casal exato. De criminoso, não sei se não é, binga. É o bagulho que vai vingar. É, a gente dá todo tipo de dica aqui, todo tipo de consultoria e assistência que vocês podem precisar. E está começando mais um Bocadinhas. Começa agora, Bocadinhas. Bocadinhas. Bocadinhas. Eu tô um tempo sem ver o Marcelo, né? Tem o quê? Umas duas semanas? É, porque o Marcelo tá submerso na putaria, na sacanagem. Para de falar isso, mano. Pode falar? Pode. O Marcelo chegou aqui em casa todo tatuado. Ele, tipo, tá parecendo o cara do filme Quando Se Revela, tá ligado? Mataram toda a família dele. Ele vai lá, raspa o cabelo, se tatua inteiro. Agora todos os membros do corpo do Marcelo têm uma etiqueta tatuada. Ele tatuou mão na mão, perna na perna, joelho no joelho, barriga na barriga, costas nas costas, pescoço no pescoço, peito no peito. Pé no pé. Pé no pé. E tem muito mais ainda, né? A gente tem muito mais membros do que isso. Nós somos pessoas transparentes, a gente não quer dar margem pra interpretações erradas, né? Vai. Jamais. Que o cara vê seu pé e acha que é uma outra coisa. É bom que ele saiba e pra não deixar sonhar em errar, a gente já acerta pra você. Uhum. E o Marcelo me encontrou aqui, ele já chegou contando uma história interessante de que ele deu uma passada na bebida aí no fim de semana e ele... Cara, a gente tem que viver, não tem que viver? Tem que viver. A gente sempre mede tudo o que a gente faz, uhum. Entendeu? Mas a gente nunca imagina que a gente de repente faz um negócio que você já imaginou antes. Aí você fala, porra, não vou fazer. Mas aí você faz. Entendeu? Sem necessidade. Não precisa fazer. Você tá falando do que especificamente? Porra, eu vou me expor muito. Vambora. Não, mas já imaginou você tomar remédio sem necessidade? Que tipo de remédio você tá falando? Não é Redoxon, porque Redoxon você tá falando de Tadalafila. Porra. Nossa, isso daqui eu tô me expondo demais. Você fez um teste de potencial. Você, tipo, tá ciente pra de ver que, se pô, funciona. Você consegue representar aí. Sim. E tal. Mas você queria ver, tipo, mano, e se eu pudesse ser muito mais? E é. Tá ligado? Tô bem, mas você sabe o que é, você sabe o que é o mais incrível? Que eu tomei achando que eu ia ficar infinito. Aham. Você não foi infinito, mas foi intenso. Eu fui infinito e intenso. Legal. Mas e, é, você quer contar pra gente onde que isso aconteceu? Mano, foi uma pura oportunidade. Sim, mas não tô falando onde. Onde foi? É. Ah, porra. É... O Marcelo, quando você se imagina, tipo... O Marcelo, ele tinha um lugar, deixa eu só... Acho que a gente até contou isso aqui já. Na época que o Marcelo tava soltinho, igual arroz. Arroz bom, né? Arroz bem feito, sabe aquele arroz molhadinho, solto, assim, que não fica aquela papa, aqueles blocos de arroz, quando o Marcelo tava desse jeito. Ele tava numa temporada de que ele frequentava muito, Hotel Diário, Hotel Pernoteiro. Hotel Pernoteiro, sabe aquele que começa com M? Isso, você tira então, o H e põe um M no lugar. Isso, bem, bem esse tipo de local. Ele gostava bastante, inclusive ele até criou um certo vínculo com um dos caras que trabalhava lá, que em uma das oportunidades... Eu tenho uma história boa pra falar disso, peraí. Mas posso falar essa do... que você tava sem... Você não tinha troco, né? Ficou faltando um real pra ele pagar diário, porque o Marcelo pagava as coisas no dinheiro. Olha como esse cara é... Olha como esse cara é rock and roll, mano. Eu era desde os 19 anos. E aí ficou faltando um real e o cara falou assim, não, na próxima vez você me paga, porque ele já sabia que o Marcelo ia voltar. Quem não sabia que ele ia voltar ali tão em breve, devia ser a menina que tava com ele, que deve ter ficado um pouco chateada, falando, meu Deus. Não, esse cara é... percebeu essa brisa. Ele é o trem. Mas eu consegui, tipo, faltando um real, deu tudo certo. Mas é um rolê muito específico que, na real, assim, quando a gente sai na maldade, eu nunca forço nada na minha vida. Sério, nunca forço nada. Mas eu gosto de conhecer os lugares e saber as oportunidades quando a gente pode aproveitar elas, entendeu? Uhum. Então, chegar num lugar... E fala, não, é tranquilo, é de boa. E aí você vai. Aí você tá lá. Você tá sendo muito subjetivo, Marcelo. É, mano, mas é que isso daí foi uma coisa muito recorrente na minha vida. É que o que eu tô falando agora, eu tô me sentindo muito putão, tá ligado? Aham. Mas não é que eu... É, eu tô notando você um pouco retraído. É, eu tô medindo as palavras. Então. Mas é, eu... Meu Deus, mano, eu não sei como falar. Mas sim, mano, eu já fui muito num mesmo rolê, no mesmo lugar. Motel. Muitas vezes a mesma menina, não, mas já levei mais de uma a mesma vez, na verdade. E aí... Tem o cara se enrolando todo. Ai, mano, meu Deus do céu. E aí? Mas é certo, entendeu? Entendeu? Não, nada sai do jogo, você não tá fazendo nada. Sabe o que eu tenho? Eu tenho uma expectativa de vida de que, tipo, mano, eu preciso ter uma casa, entendeu? Preciso ter um lugar. Enquanto você não tiver. É lá mesmo. 70, quanto tá pernoite lá? Mano, são R$75. R$75, já pensou? Por 12 horas. Faz até valer a pena as baratas mortas no lençol. Vale a pena, sabe? Tipo, é só tirar as baratas. Elas estão mortas mesmo, né? Já estão mortas, elas não vão andar mais. Ó, vocês estão achando que eu tô fazendo uma hipérbole aqui, que eu tô fazendo piada, mas é relato do Marcelo. É real? Nesse último caso, haviam baratas mortas no lençol. E eu falei, não, calma, não seja por isso, deixa eu tirar elas daqui. O Marcelo olhou. Ô, mano, estou me sujando a beça, mas eu vou comprar uma cama. Pra botar lá no motel. Eu quero ter um lugar pra colocar a minha cama, entendeu? Ela vai ser meu patrimônio. Aham. Uhum. E aí... Sou o templo do prazer. Isso. E vou ter uma arena. Uma arena? A minha arena. Vocês vão sair na mão? Na mão. Não, no meio do sexo a gente troca tiro, duelo de rima, desafio do travessão, e aí eu gozo. Você é louco? E aí depois eu penso preço do pendrive no Kabum, quanto que tá valendo, sabe? De 32 GB. Se acertar 3 vezes o travessão, eu gozo. Mas enfim, eu tive uma oportunidade em que eu pude experimentar um remédio, entendeu? Mas o que é uma oportunidade? Você teve uma ideia na sua cabeça, foi na farmácia... Eu falei, vou ver qual que é. Mas do nada? É. Nada te influenciou? Não, na verdade me deram. Ah, tá. Tipo, falou, uma droga, assim. Arrebenta, Marcelo. Aí eu falei, vou arrebentar. E aí eu li a bula. Aí teve uma vítima, li a bula. Né? Leu a bula. Pra ver como é que funciona. Né, eu chegou na parte dos efeitos colaterais, eu fiquei um pouco assim... pá, será que eu tenho uma reação alérgica? É, porque arritmia... É, vai morrer do coração. É, isso é perigoso. Não morri. Igual o Jogo Perigoso, uh-huh. que é um filme. Que o cara... Eu tô ligado. Ele é daquelas provas malucas lá que... Não, isso é Round 6. Eu sou o Luciano Huck. Mas enfim, eu falei, vou tentar. Eu vou ver qual que é a diferença, né? É, entre ser uma pessoa que precisa tomar realmente um remédio e uma pessoa que não precisa tomar um remédio. É engraçado chamar de remédio isso, né? Porque resolve alguma coisa. Mas ele cura onde dói. Ele resolve coisa pra muita gente, né? Resolve. Mas assim, pra mim, eu confesso assim que não fez muita diferença. A diferença que fez é um pouco irrisória, porque eu acho que é muito uma parada mental, tá ligado? Aham. Uhum. Não sei se... É, eu acho que na sua perguntar, idade... Vou perguntar pra você, mano. Você sabe o que é bruxar, mano? Eu sei. Mas eu assim, eu acho que nessa idade mais... Jovem. Não tão avançada, né? Nessa idade mais jovem, eu acho que a tendência é que socorra por fatores emocionais mais Exato. Do que fatores fisiológicos. A gente nunca sofreu tanto quanto as gerações anteriores com tão pouca idade. Muita ansiedade, né? Muita coisa pra pensar. Exato. Mas não é isso. Mental, às vezes tem um nervosismo de você estar ali. Enfim, então são inúmeros fatores, né? E o negócio, quando acontece, aconteceu. E você tem que aceitar. Não adianta. Exato. Porque quanto mais você tenta consertar, mais ele se recusa a responder. Levantar. É. Então. Mas enfim. E eu acho que... Mas eu acho que pode ser uma coisa biológica até se você for novo, mas acho que são casos mais raros. Mas acho que conforme o tempo vai passando, anatomicamente, você vai ficando mais... A dificuldade aumenta, né? Porque fica tudo mais devagar, tudo funcionando meio enferrujado. Nem ali, o coração batendo. E acho que começa mais. A passar, e de repente, em algum determinado ponto da vida, uma necessidade, sim. Uhum. Pode ser uma necessidade, mas assim. Não é? Eu, jovem, todo meninão, não tem a menor necessidade de fazer isso, uhum. entendeu? É se controlar, assim, sabe? Eu já tive os meus piores momentos. Talvez fosse quando eu tivesse bebido... eu não sei conjugar verbos em português direito, tá ligado? Ou talvez não tivesse que ter bebido muito. Não sei julgar verbo, eu não sei conjugar verbo, mano. Isso é muito bom. Mas, enfim. Eu falei, vamos ver qual que é, só pra ver se eu viro realmente uma machine. Uhum. Pra ver se vira uma máquina. Sim. E aí eu tomei na surdina, na real... E falei, vamos ver qual que é. Você comunicou a vítima que você tem? Não, lógico que não, pelo amor de Deus, pra que eu vou falar isso? Pra eu ficar assustado. Não, pra falar assim, não, agora é... Hoje você vai ver. Vai sair ralada. E aí, mano, foi bom, entendeu? Mas eu não senti muita diferença. Mas a dose que você tomou, eu nunca tomei, né, nunca experimentei. Uhum. A dose que você tomou é uma dose que você toma normalmente, você tomou a mais... Não, é a mesma dose, é tipo um comprimido. O azulzinho. It was not blue. Ah, tá, então não é. É que eu não manjo muito, mano, de verdade, não é querendo pagar de jovenzão. Não, aqui, não manjo nada, mano. Ferro, mas... eu fui, tipo, vamos ver qual que é. E aí, eu tomei, e aí eles falam assim, eu li a bula, né? Eles falam assim... eles falam. Dá 30 minutos. E aí eu esperei 30 minutos, eu não senti muita diferença, na real. Eu senti diferença depois que acabou tudo. Que continuou. Não é que continuou, mas é que se eu quiser... Ele vai. Vai. Tá pronto pra ser vai. Usado, o vai. Cajado tá, da verdade. Tá todo fodido. Vai, vai. Uhum. E isso daí foi assim, eu falei, caralho, funciona? Mas tipo, ele tira aquela vontade que você tem de pesquisar preço de pre-endive no Kabum? Cara, é que eu naturalmente... Eu tenho, assim, imagina a vida como life stats, né? Tipo, você tem as barrinhas lá dos seus status, uhum. quantos passos você deu, quantas respiradas você deu na vida. E aí, tipo assim, tem a barrinha do tesão. Sim. A barrinha do tesão, quando ela chega no 100%, 110%, você não precisa de nada. Aí você acaba com pra tudo. Pra te auxiliar, você tá falando? Não. Você nem precisa de nada pra te auxiliar. Sim. Né? Mas você arrebenta. Sim. E aí aquela balinha esvazia. Esvazia. Eu, naturalmente, eu preciso me dar 15 minutos, vai. 20 uhum. minutos. Pra aquela barrinha mas tá assim, nos... 15 minutos falando do ponto de vista biológico. Mas do ponto de vista mental, eu, normalmente, Assim, eu quero fazer outra coisa, tá ligado? Depois eu quero... eu quero... ver um filme, quero entender mais sobre a partícula bóson de Higgs. Eu quero, pô, ler um livro. Espaço-tempo. Quero passear no parque. Mano, quero pesquisar preço de HD externo. Eu não quero saber da parada mais, tá ligado? Não da parada, o ato coito, tô falando, né? Não da pessoa, obviamente. Sim, mas é que eu acho que tá. Mim, assim, eu acho que eu tenho um psicológico muito forte. Todo aquele sentimento de loucura animalesca, né? Que você parece que tá numa guerra com a pessoa. O sexo, às vezes, pode ser confundido como uma guerra, né? Uhum. Entre dois indivíduos. Mas aquilo é uma agressão. Embora... aquilo é uma agressão, mano. Aquilo vai embora e sobra o amor, né? Você se limpa daquilo. Todo aquele... aquele sentimento... sobra o amor. Aquele sentimento primitivo, ele vai embora junto com seu sêmen. Você volta a ser um ser humano normal. Igual o Hulk volta a ser o Bruce Banner, assim. Você tá verde, lá, gigante. Ah, gritando. Ah, batendo no peito. Gulira, gulira. Até que sai um líquido de você e você fala, quem era esse cara que tava aqui? O que que é isso? O que que acabou de acontecer? Sim, mano. O que eu fiz? Isso é muito horrível. Você eu vou falar, é muito horrível ser homem, mano. É muito horrível ser deitado homem. Deitado nas cinzas da sua, do seu racional, você se pergunta, o que que eu fiz? Mano, isso daí que é que quando... o que eu fiz com a minha humanidade? Imagina, ah, agora que a gente já tá nesse assunto, eu acho que a gente definiu o assunto do podcast agora, né? E a gente pode falar mais abertamente e exclusivamente sobre isso. Mas, porra, literalmente, porra, quando você arrebenta, e pode ser sozinho. Punheta, você tá falando. É, a famosa punhetinha. Mano, eu tô falando aqui, eu acho que por todos os homens. Que homem falar que é mentira isso? Pode falar que é mentira, mas eu acho que não é, entendeu? Uhum. Eu já compartilhei muito dessa brisa. E que, tipo, mano, depois que você arrebenta... eu gosto dos termos que você usa. Sozinho, que seja sozinho. Você não quer saber muito mais... daquilo. Sim. De novo. É o que eu falei. Tudo aquilo... A barrinha todos esvaziou. Aqueles sentimentos que estão dominando o seu sentido, seu cérebro, eles vão embora através de um líquido esbranquiçado. Instantaneamente. Você tá lá com o umbigo lá, parecendo uma piscina. Aham. Uhum. Tudo aquilo que tem de ruim de você parece que é expurgado, inclusive a sua congestão nasal. Você pode perceber. Você desentope o nariz instantaneamente, sim, mano. Quem vai falar que é mentira isso? É, e é uma parada mágica, né, cara? E... o que que acontece no cérebro pra eles falarem assim? É o tipo de coisa que você vai aprendendo. Entope o nariz agora. Você vai aprendendo a desenvolver esse jogo de cintura ao longo da vida, né? Por exemplo, quando você tá prestes a sair com uma garota ali que vai ter uma noite mais quente, você não faz isso antes de sair de casa. Porque lógico que não. Porque você vai perder a vontade, você vai falar, não vou mais sair hoje, não. Vou jogar Mobilol. Vai, tipo, pra repensar na sua vida inteira, entendeu? Você vai entrar nas crises existenciais, assim, não é legal. É legal a gente se deixar ser movido pelo tesão, ele é a parte importante da gente. E às vezes a gente quer expurgar, só que a gente tem que esperar o momento certo. Porque senão ele pode acabar destruindo a nossa noite. A gente queima a largada. Lógico, mas isso daí também define a gente, entendeu? Você começa a tomar atitudes porque você imagina que daqui a pouco pode ser que tenha alguma coisa. E aí você tenta fazer de tudo pra aquilo acontecer. Aí você toma cuidado com as palavras. Você fala assim, porra, vou me cuidar. Porque daqui pra frente pode ser que eu faça alguma coisa. E tipo assim... fazer alguma coisa o quê? Ah, porra, uma putaria, né? Você vai fazer Do que você tá falando? Você tá falando em código, mano. Fala mais claro. É que, tipo assim, você sai, né? Você vai fazer alguma coisa. Você tá falando de um date? É, tipo um date. É. Né? Você não vai queimar a largada no meio do date. Não tô falando de bater uma, né? Tipo assim. Sai do restaurante, você sai da mesa e fala assim, mina, já volta. Aí você vai lá no banheiro, bate uma e volta. Vai no banheiro, bota uma. Não, mas é tipo. Nossa, tô com muito tesão, não consigo olhar pra esse ravioli, pra você ir no banheiro. Não vou aguentar. Mas é tipo... cara, mas assim, isso já deve ter acontecido muitas vezes, né? Inclusive com gente que tá ouvindo isso aqui. É lógico, eu acho que alguém se reconhece nessa situação. Pô, não, cara, é principalmente na fase da puberdade, é um negócio assim, que tem momentos que é pior do que aquela vontade sinistra de fazer xixi, tá ligado? Você tipo, mano, você tem que aliviar aquilo ali de você, senão parece que você vai morrer. Você começa a salivar, você começa a explodir de hormônio. Você já viu aquele termo do inglês que eles chamam de blue balls? Sim, é o saco cristalizado. Cara, isso é verdade, sabe? Tipo, eu já percebi isso, que teve mais de uma ou duas vezes, ou três, ou quatro, ou várias vezes, que você fica lá, pá, assim, na maior vibe. Você fala assim, nossa, meu Deus, o que vai acontecer? Aí não acontece nada. E aí você sente a ligação do que é a bola do saco. Tá ligada comandando com o teu seu corpo. Cérebro. É, tá ligada com o teu corpo. Ela tá comandando o seu cérebro. Você sente o fiozinho saindo da bola e ligando ali, né? Tipo, é tosco, né? Você ser refém, refém emocional de um testículo. Tipo assim, ele tá te controlando, te fazendo de marionete. Falando, faz alguma coisa. Irmão, se vira. Foda-se que você tá no culto. Vai no banheiro. Tá bem, imagina que a gente sabe vai disso. Vai ali fora. Imagina se você só sentisse essa dor e você não entendesse. E não. Vale a pena lembrar que você nunca bate punheta sozinho, né? Porque sempre Jesus tá do seu lado te olhando. Tá de olho em tudo, ele tá vendo tudo. Aham, uhum. Eu já tive muita brisa de que, tipo, tudo que eu tô vendo agora, já imaginou se a gente tá, tipo, lá no paraíso. E aí, tipo, o pessoal no paraíso não tem nada pra fazer. Uhum. Aí eles sentam, tipo, numa sessão de cinema e eles botam a fita da vida da pessoa pra ficar assistindo. E aí imagina que tem um monte de gente assistindo o que você tá vendo agora. Então, o que você vai fazer agora? Você vai parar e lembrar que tem gente te assistindo? Tem gente vendo a mesma visão que você porque ela já aconteceu. Você só tá sendo o cara que joga o jogo dessa vez, mas entendeu? Ela já aconteceu. E aí todo mundo ou vai bater palma no final ou vai falar, porra, mano, você é muito ruim, meu. Hoje eu sonhei que eu vi um espírito, tipo assim... Eu não vi exatamente o espírito de uma pessoa, mas eu vi um espírito de algo que remetia a um espírito que estava tentando comunicação comigo. E quando eu consegui estabelecer comunicação com esse espírito, era uma pessoa muito... que me emocionou muito, assim, a história dela. Porque era um espírito de uma criança e tal. E eu falei, puta que pariu, eu tô vendo o bagulho, mano. Então existe mesmo. Ó, você morre, você vai pra um canto que você fica em outro plano, em contato com esse plano. Aí eu fiquei emocionado, só que aí eu já fiquei puto em seguida. Porque eu falei, cara, eu vou morrer, eu vou ter que resolver outras coisas, mano. Eu vou ter que, tipo, eu vou pra outro canto, tá ligado? Não vai acabar esse tormento. Não vai, tipo mano. Tipo assim, ah, morreu, vem pra cá. Continua. Agora você vai no céu. Continua. Porra, você já parou pra pensar que, de repente, como que deve ser o paraíso? Você vai continuar do jeito que você é quando você tava vivo? É, eu fiz essa pergunta tipo até assim, no rango brabo que foi pro ar agora, assim, porque... É? Aham, uhum, você eu, tem um... Porra, você morre com 20 anos, você continua 20, com então, 20 anos até morrer, o resto de tudo? Aí morrer velho não faz... Morri com 108 chega anos. Lá tudo morfético, capenga. Resto, aí você fala assim, beleza, você eternidade. Pode ser uma energia que você acumula as experiências que você tem e quando você volta pra sua forma original, você é uma energia que só acumulou as histórias. Você não é, tipo, o seu corpo material, tá ligado? Você é... um espectro que coleta essas experiências que você viveu mas nessa vida. Casca, e aí daqui mano. A pouco você nasce em uma outra casca, mas você é outra parada, você não é o Marcelo. Você é um... E você se comunica esse tem um assim, formato, né? Assim, tipo... E você é tipo um espaço preto, assim... É um formato. Formato humanoide. Então, porque se você for pro céu do jeito que você vai, igual mostra nos filmes, aí é uma merda, pô. Porque faz muito mais sentido morrer jovem. Lógico, você vai pra ficar você no, seu auge, no ápice, né? Quer pegar o seu melhor save, né? Com as melhores features, com as melhores skills. Sim. Porque, e um cara com Alzheimer? Ele vai chegar no céu todo esquecido? Ou ele vai resetar? Resetar de onde? Resetar a partir de que momento? Que coisas que ele sabe? Aí que coisas que ele não sabe? Ele fala, ah, é mesmo? Se a vida após a morte é aquele negócio de energia e eu nem existo porque eu só sou uma casca pra coletar as experiências aqui e ir pro céu, como que eu vou querer ver um ente querido se ele nem existe também? Ele é só uma casca de uma outra parada. Então. Como que a gente é parente se a gente nem se conhece porque a gente é só casca que se conheceu aqui? E tudo que a gente criou de sentimento foi coisa criada na Terra. Portanto, isso não tem como ser de outras vidas. Porque a gente só criou essas coisas pela nossa relação carnal, pela nossa relação dentro das cascas. Mano, isso daí já me quebra parando pra pensar que... É, se existe tudo... Mano, como e agora que, você como aí que tá vai longe, né, da putaria até o pós-vida? E agora você que tá ouvindo aí, tem suas crenças, tem suas teorias já bem formadas na sua cabeça, deve estar falando, não, Lucas, não é isso. Ai, não, velho. Ai, olha como você tá falando. Ó, faz o seguinte, escreve tudo isso que você tá tendo de objeção aí num caderninho, lista item por item, assim, aí você rasga essa folha, faz um barquinho de origami, enfia ele dentro do seu cu e vai pra puta que te pariu. Poderia ser um tubinho, né, mano? Pode ser um tubo também, pra ser menos... É menos traumático. Menos tranquilo de dor. Fale com seu médico, eu falaria. Mas então, o Viagra. Funciona, fato. Assim, pra mim, não fez tanta diferença, porque eu acho que eu tenho uma vibe... muito tarada, tá ligado? E eu consigo... Meu você é um cara que tem sua taxa hormonal regulada, tem seu libido, sim, sua libido em dia. Sim, mano. Não, você não faz não uso de nenhum... Não bota uma paisagem na minha frente de uma bunda levantada pra cima que eu vou ficar, tipo, uau! É, realmente. Entendeu? Não precisa de muita coisa. Você não faz uso de nenhum antidepressivo, ansiolítico? Não, nunca. É, esse tipo de coisa falam muito que, né, pode ser um dos efeitos colaterais aí ele abaixar a sua libido, né? Muita gente aí que tá ouvindo a gente com certeza faz uso dessa porra, porque infelizmente hoje todo mundo é doente. Eu, graças a Deus, nunca quis... É, não que eu seja uma pessoa de cabeça 100% saudável, longe disso, mas eu sempre quis me manter longe dessas paradas assim, porque eu falo, mano, beleza, eu podia até conseguir extrair um pouco mais de mim, mas dá pra piorar também, tá ligado? Dá. E esses remédios que eles tiram um pouco dessas suas características que eu considero muito humanas... É mascarar, mano. Tipo assim, ele vai fazer você não sentir nada, tá ligado? Uhum. Muitas vezes um remédio desse, ele te... Beleza, você não tá mais deprimido, mas você tá apático. Uhum. Eu tenho medo desses bagulhos. Eu falo, mano, nem vou, tô suavão aqui. Você acaba deixando, né? Você mascara, mano. Tô feliz, eu sou uma pessoa feliz. Então, vambora. É isso. É, mas enfim, eu acho que, por exemplo, muito da questão de impotência, e falando sobre, tipo, porra, hoje vai ter, tá ligado? A questão de ansiedade, eu acho que é um dos principais fatores que pode deixar você meio... Com o pintinho, ó. E na hora que você mentaliza assim, ó. Tô com medo de broxar. Ele vai fazendo assim, ó. É, não pode ter medo. Ele vai entrando pra dentro, assim, ó. Daqui a pouco não tem mais nenhum centímetro disponível pra você pegar. Daqui a pouco consegue, ele tá parecendo uma corda, mais, tá ligado? Uma você não corda. Consegue mais pegar no seu pau, porque ele já entrou inteiro. Ele tá parecendo um tardígrado recluso dentro do seu corpo. E aí, meu amigo, aí é assim, ó. Vamos ver um filme. Vamos pensar em outras paradas, vamos dar uma volta vamos no quarteirão. Terapia. Vamos no drive tudo do Mac, que nem precisa de carro. Vamos lá a pé, a gente pede um Big Mac, você pede um quarteirão sem cebola, que eu sei que você gosta mais desse. E a gente vai pensando em outros bagulho. Porque meu pau não vai subir. Ok? Obrigado. Nossa, isso é muito ruim, mano. Eu já tive momentos assim que eu falei, uau, isso daqui tá demais. Tá muito demais. Muito, muito. Demais até demais. Muito demais. E aí o Priscilo, ele começa a se comportar de um jeito que você fala assim, caralho, mas eu tô querendo, mano. Eu tô gostando. Eu tô querendo, esse negócio tá muito bom, mano. E aí ele... Mas eu estou motoramente eu estou me sentindo muito incapaz. Isso pode acontecer, tem alguns fatores também, né, que pode, o médico Lucas Inutilismo tá aqui pra te explicar o que pode causar Doctor. Isso, né. Além desses ansiolíticos, além dessas coisas que tiram sua libido, né, que você já entra no bagulho meio pá, tem umas paradas que podem fazer você broxar no meio. Lógico. Né? Por exemplo, excesso de bebida alcoólica. Porra, eu exemplo, sou profissional, mano. Excesso eu de tenho... substâncias, outra substância, sei lá, por exemplo, se você fumar muita maconha, tiver muito chapado, ou, mano, sei lá, pior ainda com outras drogas, provavelmente, né? E você, né, mas falando da droga do álcool mesmo, né, que é uma droga que é mais de consumo geral. Cara, às vezes você tá num nível que as partes do seu corpo, elas não estão conversando entre si. Não. E aí é como se tivesse aplicado uma anestesia ali. Você não tá nem... Sim, mano. Você até tá estimulado, tá animado pro bagulho, mas o sinal não tá chegando. É mental. O sinal foi perdido. Sim. Connection problem. Seu pau tomou time out, tá ligado? Porra, muito isso. Eu já tive vezes de dificuldade que eu fiquei puto comigo, tá ligado? Eu falei, Marcelo... É, mas dá raiva. Por que mesmo. Você fez isso, mano? Porque, querendo ou não, tem uma outra pessoa envolvida ali, né? E você começa a ficar muito frustrado porque você fala, pô... Você se decepciona. Isso aconteceu, pô, sei lá, uma ou duas vezes na minha vida, né? Graças a Deus, não é uma parada recorrente. Mas foi completamente aterrorizante, apesar de saber que é uma coisa... normal de se acontecer às vezes. Tem que ser normal. Não deixa de ser uma experiência. Pô, a gente tá aqui horrível. Pra quebrar tabu, entendeu, mano? Então, tempo todo. Você que passou por isso recentemente, fica tranquilo, meu campeão. Faz parte. Passa, mas mano. É uma merda mesmo. É. E é legal que você esteja com uma pessoa legal, porque assim, mano. Você vai falar real, mano. Você vai falar, ó. A maioria das pessoas, hoje em dia, com acesso ao conhecimento que a gente tem, elas sabem que isso é normal. Então, quando aconteceu comigo. Eu fui muito bem acolhido. Que merda. Mano, dá um abraço assim, começa a passar a mão na cara. Foi fica esse relaxa. Caso, cara. Eu tava muito alcoolizado, assim, e tal. E, mano, não tava um dia mó legal, assim. E aí, a coisa começou a se desenrolar pra uma parada ali. Até que eu falei, é hora da proteção. Vamos pôr... Nossa, eu já tive esse problema, mano. Pôr a proteção é um negócio que acaba com... tudo, mano. Então qual que é a dica, Marcelo? Eu não sou anti-proteção, mano, mas isso ferra, é real, mano. Você fala assim, para tudo, põe a proteção. E dali pra frente, mano, você tá começando a pôr, tipo, uma capa numa corda. Então. E aí, não é nem sobre a proteção em si, mas esse intervalo, essa quebra de ritmo, na situação que eu tava, mais para lá do que para cá, não é? Eu comecei a receber uma mensagem do meu cérebro preocupante. Tipo assim, nível luz vermelha piscando. Pá, pá, pá, bu, bu, bu. E eu, mano, que isso? E o negócio lá, desmoronando assim, ó. Fazendo um L. Desmoronando. E eu... Não. Peraí. Primeira vez que eu tava vendo a pessoa, tá? Na vida. Assim. Porra, eu não sou gostosa, Lucas? Não, primeira vez que eu tava vendo a pessoa. E o negócio, mano, assim, ó. Cada vez que eu olhava, ele tava mais perto do chão. Você tava com mais tesão e ele tava mais mole. E eu... Não, peraí. Que isso? Não, que isso? E aí o negócio começou. Ele ficou, né? Coisa assim, num período de... 26 segundos. É muito alto. Ele foi da consistência de um cano de metal pra uma bala de goma fine. Assim, sabe? No micro-ondas, aquele, lá, no forno. É, assim. No micro-ondas. Pô, não dava nem. Dava tipo. O sexo oral seria mastigado, tá ligado? Caralho, chiclete. E eu, tipo assim. Não, eu não vou aceitar isso. Eu sou um homem, eu sou um garoto jovem. Como fala, que isso tá acontecendo? Eu vou evitar isso. Como que isso tá acontecendo? Eu vou consertar. Sim. E aí você começa a. Tentar consertar. Fazer outras coisas. Ao mesmo tempo que você não quer que a pessoa saiba da situação, mas começa a virar um episódio de Kenan e Kel, porque o negócio tá óbvio o que tá acontecendo ali, né? A pessoa começa, tá, por que que ele tá demorando tanto? Por que que ele... Por que ele tá parando? Faz um tempo que ele tá lambendo meu pé, será que tá tudo bem? E aí você começa a falar, mano, ela já sacou, eu também, né? Os dois estão sabendo, ninguém fala uma palavra. Isso é a Guerra Fria, mano. Isso é a Guerra Fria, isso daí. Nenhum dos dois fala uma palavra. Já faz 8 minutos que eu tô aqui. Parado. Tentando fazer alguma coisa acontecer. Que horrível. E, cara, e aí você começa a ter que lidar com a notícia de que você vai ter que dar a notícia, tá ligado? Eu já dei a notícia. Você vai ter que dar notícia. Eu já dei notícia, eu falei... E aí, tipo assim, o foda é você lutar uma batalha de 8, 10 minutos e você chegar pra ela sem o leão morto, tá ligado? Uhum. O leão fugiu. E a caça, caralho? A caça fugiu, a caça te deu um pau e fugiu. Nossa, é tipo o Tarzan entrando naquele buraco com a onça pintada e saindo todo fudido com a onça dançando Opa Gangnam Style em cima dele. É o equivalente, entendeu? Horrível, né, mano? Isso daí fere... E aí eu falei, pô, eu não sei, assim, bom, vem cá. Vou eu acho um que... mano, não... Você quer comer um McDonald's? Tá com fome? Você tá com fome? Você quer água? Quer água? Você quer água? Vou lá pegar, aí você sobe... Mano, deixa eu ver um negócio assim. Aqui. Pera aí, você pega o celular assim e fala pra ela. Não é possível, SSD, R$300, Kingston. Caralho, promoção, no Kabum. Não, o que que é isso aqui? Não, SSD. E aí, eu dei a notícia, né? Falei, mano, desculpa, mas eu acho que não vai rolar. Oh. E tipo assim, eu queria que ela soubesse que aquilo ali não era algo... Recorrente, é sempre assim, Lucas, tá ligado? Sempre assim, mano. Tipo assim, não era algo que eu... Tipo, não, eu não sou isso. Não me reduza a isso. Só que ao mesmo tempo, eu não queria botar na cabeça dela o pensamento de ah, então foi justo comigo. Foi é justo na minha vez. É porque eu não sou gostosa? Eu comecei a ficar muito bitolado com essas coisas, porque, tipo, apesar de todo mundo sabe que é normal e tal, não sei o quê, mas passar por isso é uma merda. E, tipo, a outra pessoa, por mais que ela saiba também, vai passar pela cabeça dela, tá ligado? Tipo, putz, será que aconteceu de errado? Eu ficaria assim, porque eu... Mas eu sou o cara errado, entendeu? Eu confesso, mano, eu deixo isso claro. Não, eu falo assim, eu também. Eu tô morrendo. Não, eu falo assim, eu tô de jejum hoje e eu enchi a cara. Cara, isso e é aí foda. Eu não aguento, jejum não aguento. É se eu pudesse agora, eu fecharia o meu olho e dormiria em 3 segundos. Tá pô, eu devia ter fingido um desmaio, né, mano? É, tipo, abriu os braços assim e... Cai todo mole no fecha chão, o olho aberto já. Assim, tá ó. Talvez fosse uma opção. Mas então, aí foi, cara, foi... foi foda pra mim, porque ela foi incrível, assim, sabe? Ela foi, tipo... Sim, mano, isso que é horrível. Ela falou, meu, relaxa, tudo certo. Sim, é, por isso que é da hora que nem você falou assim, tipo, sai com algo legal, entendeu? É, que então, alguém que reconheça essa situação, claro, não deixa você pior. Deve ter por aí gente que se você fizer isso vai rir da tua cara, vai, mas aí também vai, pô, é satanismo, mas assim, né? Até aí eu ri um pouco também, mas até aí eu falo, é a vida. É a vida. E aí, cara, eu, tipo assim, ela ia trabalhar no dia seguinte, né? E ela ia trabalhar lá de casa. E eu falei... Vou ficar... Eu falei, não, eu pensei, tipo... Eu falei, tá bom, então é isso. E ela, tipo, meio que deitou pra dormir, assim. Cruzou os e braços. E aí, mano, eu fiquei com os olhos arregalados, assim, ó, olhando pro teto. Repensando toda a minha vida, que mano. O que eu fiz? Pensando tudo o que eu tinha feito até aquele momento e falando, meu Jesus, por que você faz isso comigo? Eu sei que você tá aqui me olhando, né? Por que você tava deixando isso acontecer? Pelo amor de Deus, cara. Que coisa de louco. E aí, eu fiquei falando assim, não, peraí, não é possível que eu não consiga deixar meu pau duro. E eu comecei a tentar. Dar peteleco na eu cabeça, falei, assim. Acorda, velho. Tipo assim, tudo isso ali, eu comigo mesmo ali. E tipo, é inentendível, entendeu? Porque e tipo, eu discreto ali, tentando fazer, e mano, nada de resposta, assim, zero. E aí eu... Caraca, né? Será que eu nunca mais vou fazer aquela subir? Forcinha de fechar o cu, tá ligado? Pra tentar deixar ele duro, tipo, pisca o cu. Ó, isso daí é, ó, tô falando coisas de homens, entendeu? É, piscar o cu é um movimento forçado. A força pra deixar o pau duro... Pra bombear sangue pro pau. É, fechar o cu, tipo assim, porra, que vontade de cagar. Fecha ele, teu pau tá piscando. Ele tá levantando, assim, ele tá parecendo uma trombinha, assim, ó, tipo. Igual então, o joelho quando bate com o martelinho no sim, lugar. Sim, ele só levanta. É, então, e aí, depois de um tempo, assim, ele pareceu começar a querer responder. Era só que aí demais. Já era tarde demais, né? Pô, eu não ia acordar a pessoa e falar, oi, fala, então... Fala, olá, olá. Bota, mano, bota o celular pra despertar daqui um minuto, tá ligado? E bota no volume máximo na orelha dela. Pra ela acordar espontaneamente, ela falou, ah, é meu remédio, desculpa. Fala, remédio, chegou. Não, e aí, eu falei, bom, tá, pelo menos ele... Tá funcionando, eu não morri, eu não perdi o movimento. Sim, ficou aleijado do... E eu falei, tá, então, bom, que bom que, né, o foda é a pessoa ir embora, né, e ficar por isso mesmo. Aí eu falei, tá, amanhã vai ser outro dia, a gente vai acordar, né, e tal, tomar um banho, rejuvenescer e tal. Aí eu acordei com a pessoa me acordando, né, falando, meu, eu vou ter que ir lá pro meu trabalho, que meu chefe tá precisando de mim lá presencial. Agora. Aí eu falei, não, pera, vai, tem... não, eu tenho tanto pra me provar. Você tem 40 segundos. Aguenta 3 minutinhos, por favor. 3 minutos. Eu só pensei isso, né, eu só por fora falei, ah, tá bom. Ok. E aí ela foi embora, mano, e aí eu comecei a ter crise de ansiedade, assim, tipo, comecei a ficar tipo, não. E aí, mano, foi uma pessoa que chegou a me chamar pra sair depois... Só que a pressão de você sair de novo com a única pessoa que aconteceu isso na sua vida. E só imaginar. Uma única vez. E você falar assim, beleza, eu quero me retratar. Mas isso acontecer de novo? Aí já era, mano. Então, psicológico, assim, mano. É a pressão de bater o último pênalti numa disputa contra o Boca Juniors na Bombonera lotada, na final da Libertadores. É a não mesma tem pressão. Nem 70 anos. E eu falo, jovem. Mano, não vou. Não dá. Tipo, dando desculpa. Ah, putz, não vai dar, eu tenho coisa pra fazer e foi isso, mano. Fale com seu médico. Eu falaria. Sabe uma frase que eu já ouvi? Ayrton Senna era piloto. Já ouvi isso. Mas tipo, nessa situação, né? Quando acontece isso comigo. Aí você ouve assim uma frase que te deixa tão assim, tipo. Porra, não sei se eu falo sim ou não. Tá ligado? Que é você ouvir assim, pertinho, assim... Você tá cansado? Pera, mas em que momento isso? A hora que tá acontecendo isso, né? Que a você mangueira tá... Para de ser subjetivo, Marcelo. Ô, eu tô falando da mangueira de bombeiro que aí, ó, fechou o registro. Tá usando o código pra falar tudo, mano. Não, mas é, mano. Então, quando você começa a ficar o Ralph Bomb, mano... É subjetivo ainda, em português. Mas, sim, você ouve um... Você tá cansado? E aí, tipo assim, você não sabe mais no que você agarrar, mas você fala... Mano... Tô, acordei cedo hoje, sabe? Eu tô cansado. Eu não jantei direito. E aí você bebeu todas, e aí você fala, tô cansado, eu tô cansado. Só que isso é contraditório, né? Tipo, mano, a reação do teu corpo, você fala assim, tô cansado, mas eu tô acordado. Mas eu não tô tão acordado quanto eu queria estar acordado. Uhum. E aí é isso. E aí você só aceita, entendeu? Eu sempre fico nessa esperança de que, tipo assim, eu vou ter que me provar de novo depois. Vou ter que ir lá corrigir meus erros. Me dá um tempo, espera um pouco, rapidinho. Não é psicológico. Eu acho que, tipo assim, todas as vezes que eu sofri isso, não foi psicológico, entendeu? Foi real uma necessidade física. Cara, às vezes, tipo, isso aconteceu mais uma vez que eu me lembro depois. E sempre esteve atrelado ao meu estado físico, assim, tipo, muito tempo sem dormir, muito tempo... Não jantei, só bebi, em jejum, já dormi 4 horas por dia, faz 3 dias, e aí você fala, cheguei, consegui chegar onde eu queria chegar. E aí... Lutei o dia inteiro pra estar aqui. Filósofo Piton, vivi o dia inteiro de hoje pra comer xereca. Deu 4 horas da tarde e você fala, nossa, queria dormir. Mas aí você tem que aguentar até as 11. São 4 horas da manhã, aí você fala, vai, faz alguma coisa. Aí você fala, nossa. O seu primeiro queria dormir foi 12 horas antes do seu preciso do meu pau. E aí você quer que ele funcione? E ele falou, preciso dormir. Agora quem precisa dormir sou eu, tchau. Horrível, e se recolhe, mano. Assim, ó. Ô, mano. Meu pau parecia horrível, o personagem do Corra no Sunken Place, assim, ó. Quando a mulher bate na xícara, a colher. Lá no fundo do escuro. É horrível ser homem, mano. Mas é bom. Ninguém sabe o que é a gente bom, passa. É bom, mas é ruim. Tem os dois pontos de vista, entendeu? Eu tentei compartilhar aqui um pouco das minhas experiências, assim, sem vergonha nenhuma, entendeu? Uh-huh. Eu tô confessando mesmo. Eu não finjo, entendeu? Eu me esforço. Mas é quando você fala assim, porra, não dá, mano. E você tem alguma história boa disso aí? Isso é uma coisa que já aconteceu algumas vezes com você? De você broxar? Foi, mano, tipo... E o que eu me lembro, assim, eu, tipo, são agora. Agora que eu tô são, né? Um pouco são. É, sei lá, umas mais de 4 vezes, uhum. 5 vezes... Aham. Uhum. Que eu falei, caralho, mano, eu cheguei até aqui. Mas é tipo assim, não chegou nem a começar ou tipo, começou... Já começou aí no meio, mano, no meio. Você fala assim, nossa, tá tão bom, que mano. Que é pior, né? Eu não sei, eu poderia ter ido embora pra casa antes de tudo e falar, eu sou difícil. É uma boa. Eu vou embora pra que casa isso valoriza, agora. Isso valoriza o passe valoriza pra caralho. Valoriza pra caralho, entendeu? Até chegar num próximo rolê e... Valoriza o passe assim, pra caralho. Agora eu começar a falar vou isso, tipo assim, eu não transo no primeiro encontro, não, mano. Esse é meu sonho, quando eu... Se eu nascer mulher, vou ser muito difícil, mano. Não vou dar pra ninguém, mano. Pra ninguém. Ou não, né? Ou eu vou. Foda-se. Dá pra uns caras de pau mole aí, fala assim, vai. E ficar rindo da cara deles. Arrebenta, tipo, ficar rindo. Descobri e falando, vai. Descobri uns tipo, caras assim, que, tipo, tem problema com isso, forçar um date pra eles, pra ir pra cama com eles isso. E começar a rachar o bico igual bola, igual o Marcos Chiesa. Olha lá o pinto dele. O homem merece, mano. Merece mesmo, mano. Você que é mulher e tá ouvindo isso daqui, mano. Se você puder zoar um homem, se você tiver zoa. Na frente, se você tiver em situação de pré-coito com um homem e o pau dele broxar, mano, humilha ele de todas as formas que você conseguir. Humilha. Acaba humilha. Com a cabeça dele. Humilha, entendeu? Destrói ele, mano. Arrebenta, fala uhum. assim, mano, você... E depois você no dia seguinte ele vai estar implorando pela sua atenção ainda. Entendeu? Porque ele tava lá tentando fazer de tudo pra isso acontecer, pra fazer isso. E então. Tipo, fala você, é isso? Ficou pagando bebida pra mim, quis me levar em não sei que lugar. Ficou falando do seu trabalho a noite inteira só pra estar aqui. Teve todo esse trabalho, chegou aqui e tá com essa bosta, brocha aí. Zoa. Tem que zoar, meu irmão. Você pode dar aquelas risadas de vilã de novela. O final do thriller do Michael Jackson, é tá ligado? Patético. Meu amor, você é patético. Eu não sei por onde que eu começo a falar pra você, porque, assim, eu saí de casa hoje achando que alguém ia me satisfazer. Mas você, seu crápula, nem capaz de fazer seu pipizinho insignificante subir, você foi. Aí, de repente, o pau do cara fica duro. Não fala isso, tem tesão tá em ser humilhado. Caralho. O mundo é uma caixinha de surpresas, tá ligado? É uma caixinha de surpresas. Tem espaço pra todo mundo, mano. Tem. Dá pra fazer tudo. Fale com seu médico. Eu falaria. Você tem alguma história boa de broxada sinistra? Ah, mano. Bruxada Sinistra? É. Ah, eu já gozei de pau mole. Aham. Mas foi isso? Eu não... Mas assim... Não, não, pera aí, deixa eu tentar pensar então, pera. É... um momento que ficou constrangedor, assim, que tipo, gerou uma situação, tá ligado? Igual a que eu contei, que tipo, não tinha nem começado a parada e aconteceu e eu, puta que pariu, o que eu faço agora? Mano, eu tenho agora? Uma parada que tipo assim, é, aconteceu comigo algumas vezes, que tipo assim, é, você, né, enquanto você é homem e pá, você tem que sustentar uma situação ali que você fala assim, pô, eu tô duro, entendeu? E aí, tipo assim, eu sou um cara que, assim, na minha mente, né, o meu psicológico e o caralho, se eu quiser gozar em 10 segundos, eu consigo. É, eu também. Mas se eu falar assim, não, eu não posso gozar, e aí você fica... Você tem uma habilidade pra segurar, acabou. É, você tem uma habilidade pra segurar. Mas sabe uma das coisas que já acabou, tipo, me ferrando, mano? Me ferrando totalmente, totalmente. É... segura. Aí você fala, tá, tô segurando. Aí você fala, nossa, nossa, nossa, nossa. Segura. Aí você fala... fica frio aí. Fica frio aí. Entendi esse negócio frio. De ficar parando. Vai, vai, vai, para. É, vai, vai, para. É, vai, vai. Aí vai ter uma hora que você fala assim, nossa, eu tô quase. Aí daqui a pouco ele fica assim... Você já não gozou, não? Você joga ele no limbo, né? Ele, tipo, é como se ele já tivesse... É, você já gastou, você é já como gastou se ele a já brisa. Tivesse, ele desligou o disjuntor antes de sair da sala. É, como se você tivesse chegado lá, mas você não chegou. E aí, tipo, você não termina. É situação de tentar se provar demais, entendeu? Você tenta se provar demais. É. E aí você fica segurando. Então, porque o homem é um bicho muito idiota, né, mano? E quando ele vai, tipo, você se vê impede muito, tipo, a mulher, ela parece, né, eu tô falando de relacionamento heterossexual aqui, né, homem e mulher. A mulher, ela parece muito mais numa posição de poder pra mim do Sim. que o homem. Porque, tipo, a mulher, ela sempre... Oh, mas isso daqui já tá entrando numa área que, por exemplo, eu também acho que me identifico um pouco com isso, sabe? Tipo, é, não é que eu sou o cara que geme fofo e que enforca fofo, uh-huh. que faz não, algumas nem, coisas Não, mas nem fofo. Tô falando de preferências, tipo, assim, da pessoa ser mais submissa, mais dominadora, uh-huh. não tô falando nem disso. Tô falando que, tipo, biologicamente, homem... tem muito problema de ejaculação precoce. Mulher, não. Não né? dá. Pelo menos não tem... que eu saiba. Ela tem mulher um problema é o... de ejaculação tardia. Mulher tá é o contrário. Normalmente a mulher você tem que desenvolver o enigma. Investir. Tem um investimento. Tem que fazer o jogo da imitação pra Sim. entender como que essa mulher goza. Porque cada uma tem uma regra, cada uma tem um lugar. Sim, e o homem é tudo macaco. O homem é tudo... É, 3 segundos. Você tá de ponta cabeça, assim, plantando bananeira, batendo uma e consegue gozar. O homem é tipo matemática simples. A mulher, mano, é tipo geometria 2, analítica. Oh, isso daí é muito louco, mano. Então, e aí, aí existe um... Já existe esse negócio meio que assim, que o homem ele já entra na batalha em desvantagem, né? Porque Lógico. Ele tem que cuidar muito bem dessas porra, porque... Dá pra você queimar a largada muito fácil, mano. Dá. Você fala assim, nossa, muito gostosa. Você abaixa a calça e goza. Goza muito rápido. Very fast. I'm the fastest fuck boy. É, eu peço desculpa a todas as mulheres que estão ouvindo Não, esse episódio aqui. De Deus, esse mano. Foi um episódio bem masculino, né? Mas é porque nós somos dois homens. Eu sou horrível, mas eu sou legal, entendeu? Eu me esforço, mano. Eu me sinto mal se eu faço algo ruim. Claro. Né? Não, mas eu me sinto mal, mano. Eu quero fazer valer a pena, sabe? Tipo, eu não tô ali pelo... Ah, eu sou, um homem, um macaco, só quero depositar tá meu esperma e dormir. Não. Não, eu também não. Eu fico Inclusive, muito mais feliz se eu fizer alguém feliz do que eu ficar feliz sempre, no final, Eu sempre entendeu? Dou minha vida ali pra fazer a pessoa Sim, feliz. Sim, mano. Só que às vezes não é o suficiente. Porque mulher é muito difícil, cara. Tipo... Mas é o mundo, mano. Eu adoro essa... Nossa, tô me expondo. Mas eu adoro essa diversidade, tá ligado? Então, porque não é sempre igual, entendeu? Homem você é sempre tudo igual. Tem que fazer. É, homem é tudo igual. Tudo igual. Ponto, isso é tudo igual. Tudo igual. Tem que fazer nada, mano. Ficar lambendo a orelha dele ali que ele goza. Não precisa fazer nada, sabe? Tipo. É, mas é divertido explorar, tipo, os limites do que, tipo assim, você fala, porra, vou fazer isso. E aí, tipo, você percebe que são coisas diferentes que você tem que fazer pra poder chegar lá uma hora, tá ligado? E aí, não é só questão de se durar, mas o que que você faz, sabe? Tipo, você não fica parado. Eu tento não ficar parado, entendeu? Tipo assim, ai meu Deus, se concentra. Eu não vou gozar agora. Se concentra, se concentra. Você tem que aproveitar, entendeu? Só que se você aproveita demais, você acaba tudo muito rápido. É, exatamente. Entendeu? Só que... Então tem que ter esse jogo de cintura, né? É. Cê... Nossa, mano, eu tô... Me sentindo sexólogo aqui agora falando, entendeu? Tem que chamar a mina do Altas Horas lá. Nossa senhora, eu vou... Aquela outra Kátia Damasceno também, ia ser legal, né? Bater um papo com uma porra, sexóloga isso, um dia. Se a gente estivesse falando isso daqui agora, ia ter muito papo pra render. Sim, falar assim, e ela ia trazer fatos científicos pra gente, pra explicar é todas assim essas nossas... que funciona. Ah, isso acontece porque os homens são mais assim, pim, pim, pim, pam, pam, pam. Eu só sei que o bagulho é desse jeito e que tem uma outra coisa, né? Ao mesmo tempo que o homem... Por regra, quer ir pro site da Kabum depois que ele termina tudo, a mulher parece que vai na direção oposta normalmente, né? É, ela fala assim, agora, fala, agora vai comer mais, meu agora. Cu agora. Agora! Vai mais e não para, e tipo, nem... Tá ligado? E eu falo, caralho, mano, os bichos é diferente mesmo, homem e mulher, viu? Puta que pariu, é outra brisa. Mas é, mano, esse é um negócio que, assim... Não tô falando isso daí pra iludir ninguém e nem falar algo que seja fato real, mas são coisas que eu acho, sabe? Tipo, eu tive muita resistência na minha vida de imaginar que, porra, eu acho que eu, assim como todo homem, eu acho que todos os homens são muito tarados, acho que um pouco desde novo, sabe? E aí você conhece as mulheres e você percebe que é só mais uma situação de não ser tão aberto e tão descarado, de ser tão tarado abertamente, mas sim, mano, você consegue encontrar pessoas que são muito mais taradas do que você. E aí você não sabe muito como reagir nessa situação, mas eu aproveito. Marcelo, eu quero dar pra você. Repete. Eu quero dar a minha chana pra você, Marcelo. Aí eu vou falar... Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Peraí, eu não sei, ó. Sou eu na vida real. Ah, então... Então vamos. Interrogação. Então vamos lá? Por favor. Aqui é meu consultório, pode sentar aqui. Ai, ai, mano. A vida é boa. Mas ela é traiçoeira, entendeu? É engraçado, né? Os prazeres causam desprazeres, às Sim. vezes. É. A gente pode tentar... É muito doido, mas assim, eu me levo... E aí é um raciocínio lógico que eu tô fazendo a partir do conhecimento que eu tenho, que pode ser muito bem um fato tirado do cu, mas são coisas que talvez sejam verdade, que é uma marca registrada aqui já do Bocadinho já. O homem tem em seu saco escrotal... Eu não sei exatamente a quantia, mas creio que na casa dos bilhões, talvez trilhões de espermatozoides ali. Quinquilhões. Sendo produzidos a todo instante. E aí você joga eles no ralo e seu corpo produz mais. E a mulher... É contado tá com um desde... óvulo. Mano. Um óvulo. Isso me quebrou a mente quando então, eu tava tipo na escola, assim, mano. Eu acho que a partir desses fatos que a gente tem, dá pra entender por que o homem parece um pouco mais tarado e tipo... Quase que se sentindo no dever biológico de se espalhar por aí, tá ligado? Eu preciso espalhar o meu sêmen, porque eu tenho muito. Sim, mano. Se o mundo tivesse 10 homens e o resto fosse mulher, a humanidade não ia acabar. Faz sentido. Né, tipo... E hoje em dia... Querendo ou não, acho que existem mais mulheres do que homens, não existe... Mas é engraçado tudo que tem que ser feito pra isso acontecer, né? Tipo, não é muito natural, não é muito... É a natureza. Mas não é com qualquer um que a gente faz qualquer coisa. A gente escolhe um pouco. Pelo menos eu escolho. É. Entendeu? Mas é isso. Pode ser que tudo que a gente falou aqui seja uma grande bobagem. Nossa, pelo amor de Deus, mano. Tudo que eu falei aqui, ó, entrou pelo ouvido e saiu do outro, entendeu? A gente sempre, o Ministério da Saúde sempre adverte. Houve o episódio, acabou, deleta tudo que você ouviu da sua mente. Acabou. É só o prazer momentâneo. Se você quer sentir o prazer, ouve de novo. Dito, ouve de novo. É. E esquece de novo depois. E esquece de novo depois, claro. Sempre esqueçam. Não vem falar, ah, ouvi Bocadinhas naquele momento. Não, falar, eu vou fingir que você é louco. Episódio, eu falei, mano, quando que eu falei isso? Eu nunca falei isso. Tá louco? Tá louco? Mas vamos ver quem é mais louco. Vou falar que não sou eu falando lá. Não sou eu, mano. É IA. É isso, esse daqui ó, foi um episódio gerado totalmente aleatório. Não tô aqui. Uhum. Falei tudo. Não falei. Não, eu, por exemplo, tô dormindo agora. Eu nem tô aqui. É. Bom, e já que a gente não tá aqui, é um bom momento pra gente se despedir, né, Marcelo? Nossa, eu acho que eu falei demais, mano. A gente consegue viajar, mano. Porque. A gente tem essa capacidade, né? Entendeu? Foi um assunto sendo abordado e tudo chegou até aqui. Uhum. Dá pra gente ir muito longe. Eu acho que a gente já chegou onde tinha que chegar. acho que eu não tenho muito mais coisa pra falar. Talvez eu tenha. Mas eu... Talvez. Mas vai ficar no próximo episódio. É. Afinal, semana que vem tem mais, né? Sim. E você continue sintonizado aí pra ouvir o Bocadinhas. Toda quarta-feira no seu ouvidinho, na sua plataforma. Fucking Wednesday, man. Yes. The best day ever. This is Lucas. I say goodbye to you, Marcelo. This is Marcelo. I'm here. And the next week I'm gonna be here again. Yeah. See you next time. Have a good one. Bye. Bye. Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.